Calling, calling, calling me home. Target Radio. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen. Get out of my head and fall into my arms instead. So get out, get out, get out of my head and fall into my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. Get out, get out, get out of my mind. Come into my life. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. want, someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. E aí, conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Market Radios. Milhões em todo o planeta amam a maior rede internacional de rádios. Como está o seu início de semana, baby? Sensacional? Assim espero. Hoje, segunda, 25 de junho. Dia que eu espero que esteja perfeito pra você. Como sempre, você está muito bem na Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. E este foi mais um Pop Hits. Agora rolando os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no Pop Hits da tarde de segunda, número 1, Rihanna, Where Have You Been? Segundo lugar para One Direction, One Thing. Número 3, Ellie Goulding, Lights. Na quarta colocação, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. E o quinto som mais votado na tarde foi Tongue Tied, Pro Club. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Visite a referência para o planeta e mande ver. TargetW.com. Aproveite pra se viciar no mundo Target. Participe também do Pop Hit do ouvinte. E na tarde de segunda, recebe um beijo carinhoso a Tainara Mai. Ela que é de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E tá a fim de ouvir aqui na Target o som de Katy Perry, que rola agora por aqui, Wide Awake. Temos encontro marcado à noite, baby, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Até mais, bye bye. I'm wide awake. I'm wide awake. I'm wide awake. Yeah, I was in the dark. I was falling hard with an open heart. I'm wide awake. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.